acordar. A nossa história de amor chegou ao fim. Não vem dizer que vai mudar. Não quero mais, pois tenho outra em seu lugar. Me esquece, eu quero ser feliz e aproveitar, viver tudo que eu não vivi. Eu vou sair, quero me divertir no embalo desse som, com as irmãs de grão. Essa equipe é a sensação, agita a multidão, sente a pressão. Eu sou só equipe mais negrão, eu sou, já vai ter tudo, a nossa equipe é sensação. Eu sou só equipe mais negrão, onde a gente chega é sucesso, é explosão. Vai morrer.